Ouço o bumbo e a caixa chegando pro arrebento. Ouço o esclarecimento desse preto ex-detento. Sei que os porcos sanguinários querem beber meu sangue, mas eu não tenho medo de perilho e sua gangue. A armação da besta me deu foi mais coragem de protestar a injustiça, seus atos de covardes, ladrões e assassinos. É o que vocês são, roubando a verba da saúde, matando uma multidão, enganando a população com a mídia que só ilude. Enquanto perdemos pro crack a nossa juventude, o SUS está em coma, os inocentes estão pagando, o povo tá à mercê e os corruptos estão roubando. Enquanto a música séria aqui é censurada, segue o plano de perilo pra massa ser enganada, pra aumentarem seu salário e viverem na regalia. Enquanto o povo goiano vive momentos de agonia, o juventude de atitude chega aí cantar comigo. Fora perilo, fora perilo, população consciente só me fortalece o hino. Fora perilo, fora perilo, juventude de atitude chega aí cantar comigo. Fora perilo, fora perilo, população consciente só me fortalece o hino. Fora perilo, fora perigo. Será que o judiciário por eles foram comprados e o Ministério Público é seu fiel aliado? Os professores rebelaram e não aguentam mais ouvirem falsas promessas e serem jogados pra trás. A educação é desprezada, a cultura séria esquecida. Os artistas refém das drogas morrem na mão da polícia. Não tem espaço pro hip hop, só pra vulgaridade. Recrutados são os meus manos pela criminalidade. Segue o plano de perigo para sermos dizimados. Impunes, segue os gambés, assassinos fardados. E se Goiás está violento, o governo é o culpado. Fora perigo, esse pilantra é o culpado. No juventude de atitude, chega aí cantar comigo. Fora perigo, fora perigo, população consciente só me fortalece o hino. Fora perigo, fora perigo, juventude de atitude, chega aí cantar comigo. Fora perigo, fora perigo, população consciente só me fortalece o hino. Fora perigo, fora perigo, juventude de atitude, chega aí cantar comigo. Fora perigo, fora perigo, população consciente só me fortalece o hino. Fora perigo, fora perigo, juventude de atitude, chega aí cantar comigo. Fora perigo, fora perigo, população consciente só me fortalece o hino. Fora perigo, fora perigo.